3406-8500. Conheça as feiras Mafrens na rodovia BI. No quilômetro 21, quando você for cobrir, faça chuva ou faça sol, telhas Mafrens é melhor do estado do Piauí. Telhas de barro moído, bem queimada por inteiro, superior qualidade, conhecida no estrangeiro. Orgulho piauiense, são nossas telhas Mafrens para nossos brasileiros. No Natal